ideias tempo presente, tudo na mesma como sempre. Isso depende do momento, ficas indo aqui para a frente. Uma rola sobre rodas, mas não colo nessas modas. Te iludes, te afogas nas virtudes que não focas. Até tocas nesse ponto, mas não queres nenhum confronto. Há trabalho e tão pronto, bora lá fumar um ponto. Que eu tenho os meus objetivos definidos, perseguidos por etapas repartidos, cada vez mais fedidos, tidos como valor acrescentado, sem favor nem um recado. Jogo limpo como um bravo destacado. Trago um bocado que leva a cabo nas horas que estou acordado, bem focado no meu fado. Quem fazes a tua vida, se ignoras à partida, na apatia imbuída, ela não pode estar resumida. A fasquia marca a personalidade, é verdade, mas sem força de vontade, cai por terra a tua chave. Calma, mano, pensa bem, clarifica a tua ideia. Se esperas e não vem, deixa sentar a poeira. Paciência, vê tudo, que equilibre e não te ilude. Latitude, longitude, encontra a tua plenitude. Calma, mano, pensa bem, clarifica a tua ideia. Se esperas e não vem, deixa sentar a poeira. Paciência, vê tudo, que equilibre e não te ilude. Latitude, longitude, encontra a tua plenitude. Falar é fácil, já muito que ouço esta expressão. Não quero dar lições moral, mas essa é a minha ambição. Digo que vai no coração, porque é isso que eu sinto. Não faças confusão com afirmação igual requinte que eu não tenho. Nem a chamada aqui para o caso. E se a ambiguidade nisto é estar a focar no que eu faço, mas o que traço acredito fielmente. E o que me irrita piamente é ver gente sem nada em mente. Porque tempo aqui eu não tenho que dar respostas ao quero. Se eu tivesse mano, esse teria que ser eterna. A vida é repleta, é tanta merda para nos focar. Desde conhecimento antigo aos enigmas por desvendar. Quem é preciso ter interesse e não compreende quem não os tem. Os tempos estão difíceis, agarra tal que para seres alguém. Mas vem ou ninguém, por tua culpa podes crer. Tens de ser bom no que fazes, porque ao mil fazes a querer vencer. Calma mano, pensa bem, clarifica a tua ideia. Se esperas e não vem, deixa sentar a poeira. Paciência, vê tudo, que equilibre e não te ilude. Latitude, longitude, encontra a tua plenitude. Calma mano, pensa bem, clarifica a tua ideia. Se esperas e não vem, deixa sentar a poeira. Paciência, vê tudo, que equilibre e não te ilude. Latitude, longitude, encontra a tua plenitude. Na vida, tudo exige sacrifícios. Do corpo até a alma são inúmeros malefícios. Evitar vícios ou mantê-los, tudo depende, são bons ou não. Há tantos que nos completam, maior é da criação. Ambição na missão, quando traças uma rota a curto ou longo prazo, o que interessa é ter resposta positiva. Em certa medida te complete, ter prazer no que fazes e não ver tudo como um frete. Porque feliz é aquele que até se esquece do que aborrece. Concentrado no que faz, está imune a qualquer stress. Nunca é tarde nem é cedo para escolheres o rumo certo. Muitos falam de erros passados, mas ainda agora estão quietos. Vê-se mesmo as consequências do que afirmas, porque aqui não há coitados, já com vontade tu esgrimas. Nesta batalha da vida, condenada cai do céu. Só semeares algum fruto, comerás do que é teu. Calma mano, pensa bem, clarifica a tua ideia. Se esperas e não vem, deixa sentar a poeira. Paciência, vê tudo, que equilibre e não te ilude. Latitude, longitude, encontra a tua plenitude. Calma mano, pensa bem, clarifica a tua ideia. Se esperas e não vem, deixa sentar a poeira. Paciência, vê tudo, que equilibre e não te ilude. Latitude, longitude, encontra a tua plenitude. Calma mano, pensa bem, clarifica a tua ideia. Calma mano, pensa bem, deixa sentar a poeira. Calma mano, pensa bem, clarifica a tua ideia. Se esperas e não vem, deixa sentar a poeira. Paciência é virtude, que equilibre e não te ilude. Latitude, longitude, encontra a tua plenitude. Encontra a tua plenitude. Encontra a tua plenitude.